170, reporte para o estacionamento. Semana. Sistema vai estar travado, chanel 6258. Sim, a gente aguarda autorização de pouso. Guarda. Azul 4107, nós somos 36, libera direita, solo 121, destinado. Clear final approach, LSX Hay, runway 10, 10 call established. Ocean Air 6258, autorizado pouso, 090 graus, 109. Sempre pode acionar minha vez. Solo 39, libera direita, solo 219, Chanel 6258. 219, ajuda. Estados sinalizadores, ok? Boa noite, Chanel 6258, revisando o pessoal. 6258, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette. Salvador Aracaju, 230, nível autorizado, decolga 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, direto Aracaju. Uno, 1935 controle, 5440 transponder. estacionamento. Paulo Salvador, gol 1170, posicionamento portão 3. 3 seria minha pós-táxi. Portará. Boa noite, eu vou no 098 final, com autorização Natal. No 098 Natal, 370 próximo. Pronto. Salvador Natal, 370 nível, via Upper Luno 0. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Zipar. 11935 controle, 5443 o transponder. Esse atualizado Natal, nível 0, será o 0. Juliette vai ingressar na Juliette pro 05, essa janela. Afirmativo. Tempo estando localizado, conta 006. 076, complete approach, tower 11895. 11895. Good evening, Condor 076, established 17. 11895, Condor. I'm sorry. Tower, good evening, Condor 076, established 17. Roger, Condor 076, confirming our landing gear. Well, landing gear down and look. Roger, sir, clear to land, runway 10, 090 degrees, 09 knots, Condor 076. Clear to land, Condor 076. 05 a bordo, 4,50 autonomia, alterna Fortaleza para o táxi. Frejado táxi, via engine alfa, no ponto de espera do 10, torre em 1,1895, QNH 1014, boa viagem. Boa, engine alfa, 1,014, 2,95, torre, bom, 1,70, boa noite. Ficando POB, 45 a bordo. 145? É, 045, 45 pessoas. Sim. Falou, Salvador, quando 098. Prossiga. Puxa, pequeno, estacionamento, posição 2. Após a aeronave da Gol em retaguarda, está livre, puxa, após táxi. Livre, reportar ataque, 098. Governador, bom no 170, ponto espera 0 pronto, visão a aeronave final. Sim, a gente mantém o ponto de espera. Mantém. Mantém gol no 170. Se mantém no zero, gol no 170. On the ground at 48, leaving the runway next to the right via Foxtrot or Golf, contact ground 129, Condor 076. Condor 076, next to the right and continue via Golf 129, I get out to user. Bye bye. Hello, this is Condor 076. 076, that's via Alpha Juliet, OAB in gate 08, follow the follow car to gate 11. Condor 076, Alpha and Juliet gate, I'm following the marshaler to gate 11 at stand 8. Follow the follow car to gate 11. Condor 076, follow the follow me. Okay, 11. Prezado táxi, via Engie Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 1-0-4, boa viagem. Colou 5-0, chama o controle, gol 1-1-7-0. 1935, uma boa, gol 1-1-7-0. Controle Salvador, gol 1-1-7-0, 1400, Puka, Zipar. Gol 1-1-7-0, contato radar, solução nível 370, saída Puka, boa noite. Boa noite, 370, solução Zipar, quando possível, gol 1-1-7-0. Guarde. Gol 970, vou zipar. Zipar, Gol 970. Condor 076, follow me at this time. Good night. Good night. Gol 1098 autorizado, decolar 100 graus, 109. Gente, decolagem autorizado, gol 1098. No 08, tá livre o pushback, pode putar. Bom, 098 decolou 53, chame o controle em 119 decimal 35. 935 ou 098. Tudo igual 1098, boa noite. Tudo 098, boa noite. Contato radar, vou para o nível 370, saída Pouca. Pouca 370, 1098. Zero para 370, gol 970. Gente, aguarde transferência. Autorizado chegada a Mari, deixa para o nível 050, altímetro 2094. Com 1970, Recife, na 2685. 2685, 1970. 1868 para B112120 até na calada. Autorizado táxi via Engenho Alfa no ponto de espera da 10, chame torre em 1895, quem negar 104, boa viagem. Obrigado, 104, Engenho Alfa, no ponto da pista 01914, bom. Salvador, boa noite, eu vou no 868 para a sua posição da pista 10, pronto. Autorizado decolar, 090 graus, 099. Autorizado decolar, pista 10, pronto. Bom dia, autorizado de chegada bom, se desça para 4 mil pés, altímetro 2094. Lula 098, chame Recife no 2005. Zuco 3062, após ETAP, desça para 2 mil pés, altímetro 2094, está livre LS, reporta estabilizado. Houston 868, decolou 01, chame o controle em 119.35. César 935, vou no 868, grato, boa noite. Boa noite. 3152, autorizado pelo Maceió, nível de voo 330, via Peruísque 58, Orágua, após direto. Decolagem da pista 110 com curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5447. Autorizado 330 para Maceió, via Peruísque 58. Mourado, sai na Pucara, sai junto, vai esquerda da 10, corre 295, ponto 1935, e o próximo é 347. Botejamento correto, chame pronto para acionamento e poste. No 72, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1014. No 868, está presente o Alfa Romeo 363. Direto, Alfa Romeo 363, ou no 868, direto. Bruno 572, Gol 1172, confirma indicada. Gente, reduzo para 230 nós, Gol 1172, eu segui como número 3 na aproximação. LSESO 4062. 4062 completa aproximação, chame a torre 9895. 895, azul 4062. Gol 1868, chame Recife na 2085. 1285, Recife, boa noite, 1863, boa noite. Boa. Salvador na disputa do Azul 4062. Adiante. Passou externo, baixado para lá. Ciente avistado, autorizado por 090 grau 089. Eu e posso Azul 4062. Deixa eu confirmar o vento novamente. 090 grau 089. Ciente, graças. Está livre após status. Pode comandar. Na pós pelo, desça para 2000 pés, altímetro no 04, está livre aliás, reporta estabilizado. Após pelo, 2014, reporta estabilizado, final da frequência 3891. Solo 11, libere a direita, solo Luiz 19, azul 4062. hashtag Alfa, reporte no espetáculo 6 Juliette. Confirmando 105? Afirmo. Autorizado o táxi, via de Alfa no ponto esperador 10, torre em 1, 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. De Alfa, ponto espera, estamos todos 2945, boa viagem. No 172 de separa 2000 pés, QNH 1094, guardando ele. 2014. Taxi Alfa para ingresso na Juliette, o azul para cruzar minha dúvida. Estabilizado e avistado, TAM 3891. TAM 3891, chama a torre 9895. 2895, TAM 3891, boa noite. Boa. No 72, autorizado ele a ser que se rida pichando zero, reposta estabilizada. Novo Salvador, boa noite. TAM 3891 passando Sintra, baixar de travado. TAM 3891, ciente autorizado, pouso 090 grau 079. Livre pouso na 10, TAM 3891. localizador, ou no 172. No 172, chame a torre no 895. Beleza. Boa noite, voo do 172. Chame passando Simbra, no 172. Amarei. Boa noite, torre, torre, torre, está totalmente pronto. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Passando Simbra, 1172. Firme? Passando Simbra, 1172. Tente, aguarde a autorização de pouso. Tá 3891 no solo aos 19, libera a direita, solo 21, desse solo. Eita, 219, tá 3891, boa noite. Prossegue Alfa, é pode antes da Juliette. Alfa, pode Juliette. Dois, a linha mantém. A linha mantém, não deve ter dado tempo. Maviolo, Juliette, 2, plantão 2. Juliette, plantão 2, também, 2, Maviolo. Ou não, 172. Alfa Juliette, pátio 3, posição 5, atende para a sinaleza 2. Alfa Juliette, pátio 3, posição 05, atende para os sinalizadores. 05, atende os sinalizadores, eu vou 1172. faz para seguir Alfa. Juliette, após vai curvar a primeira esquerda para ingressar no pátio 3, posição 5. Não nenhum no manobra, 3. 3, 3, 5, 2, boa noite. Boa noite. Controle, Salvador, boa noite. Alfa 3, 1, 5, 2, na Pucaracaju. 3152, contato radar, se botar o nível 330, sai da PUCA. Na PUCA 330, 3152. Romeu Vitor Charlie Eco, acione a identificação, autorizado chegada a Bonf, chame quando no ideal de descida, QNH 1204. Três no 52, chame Recife no 2085. 152, copiou o controle. Zeno 52 na escuta do controle. A 3152 na escuta do controle. Então, 3152, transmissão às cegas, chame Recife no 2085, passe nível notizado. Roger Vitor Charlie Eco, como recebe o controle? Gente. Ok, senhorita, boa noite. Bravo Lima está parqueado na posição 04. Solicito aí autorização para reporte. Aeronave está sendo levada lá para a parte 3.9. Autorizado, autorizado, mas escuta permanente. Ok, autorizado, na escuta, obrigado. Juan 3152, na escuta do controle. Victor Charlie Echo, desce para 4000 pés, QNH 1 0 3.